Aô, moda boa, menino! Zé João Barreto e banda, jeito meigo! Eu não tenho carro bom, moro num cantinho alugado, é só uma sala e um quarto. Mas tenho amor pra todo lado. Não vou te prometer dar um carrão, ou não, que a gente vai morar numa mansão. Vai não, o luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta eu sei fazer. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. Pra que ter dinheiro se eu faço gostoso? Alugado é só uma sala e um quarto, mas tenho amor pra todo lado. Não vou te prometer dar um carrão, ou não, que a gente vai morar numa mansão. Vai não, o luxo eu não vou te oferecer, mas aquilo que cê gosta cê fazer. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. Neném, vamos fazer neném. Neném, vamos fazer neném. Se conhecer o meu cafofo, cê vai querer voltar de novo. Pra que ter dinheiro se eu faço gostoso?